mas puro amor moveu-se por nós com grande compaixão. Olhando pra terra, viu que a humanidade estava perdida, ré da maldição. Enviou seu filho, Cordeiro Pascoal, para derramar seu sangue numa cruz. E em oração pelos nossos pecados, morreu meu Jesus, nos dando salvação. Cada gota de sangue representa a luz em cada coração e em toda a nação, salva por Jesus. Sangue que nos torna poderoso e traz gozo e paz perfeita, e o seu poder afasta Satanás. Estamos alegres por poder contar sobre a salvação que nos trouxe Jesus. Podemos sentir aqui neste lugar seus raios de luz que ainda podem salvar. Os seus raios de luz que emanam lá da cruz batem as paredes de teu coração. Abre hoje mesmo a porta de tua vida e deixa penetrar a luz da salvação. Cada gota de sangue que gotejou na cruz representa vidas, representa vidas salvas por Jesus. Cada gota de lágrima para nossas almas representa a frase de mais puro amor.